Portal do Arrocha. Se a gente não deu certo, amor, não tem culpado. Não vamos ficar discutindo mais quem foi o errado. Sei pra onde vou procurar.